Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. O tema que acabaram de ouvir chama-se Fat Stay With Me e é da cantora Alanis Nadine Morissette, nascida no Ontário a 1 de junho de 1974. Tem atualmente 36 anos e é uma cantora internacionalmente conhecida. Embora os dois primeiros trabalhos, de 91 e 92, tenham sido lançados apenas no Canadá. Alanis Morissette só se tornou internacionalmente conhecida com Jagged Little Pills, o tema, aliás, o álbum que foi lançado em 1995. Mas a carreira começou muito antes e ainda antes do seu primeiro trabalho gravado. Começou aos 6 anos, quando ainda em Ontário, no Canadá, Alanis Morissette tocava piano e aos 9 anos chegou mesmo a compor a sua primeira música. Não tardou que os pais se apercebessem do real talento da jovem menina para começarem a procurar editoras e produtores de música que apostassem na jovem artista. Nesse dia chegou Lindsay e Jackie, dupla artística da qual a família Morissette era amiga. Apressou-se a tomar conta do encaminhamento da jovem, agora já com 10 anos. Um tema composto por Alanis Morissette e uma outra versão, Material World, o tema de... aliás, Living in Material World, o tema da cantora Madonna, interpretado por Alanis Morissette. mas o primeiro sucesso só surgiria em 1987, quando o lançamento de Fat Stay With Me. Era assim, o álbum, o disco não teve o sucesso que era preciso e foi considerado como um trabalho de pouca expressão. Mas a verdade é que serviu de rampa de lançamento para Alanis Morissette, agora com 13 anos de vida. Em 91 lançou o seu primeiro álbum pela MCA Records e voltou a repetir um outro lançamento em 1992 para a mesma editora. De todas formas, foram álbuns de pouca expressão e o contrato com a MCA Records acabou por se romper. O primeiro trabalho foi lançado em 1995, Jagged Little Pills. Foi um álbum de muito sucesso que vendeu mais de 30 milhões de cópias por todo o mundo e foi o álbum, por uma artista de apenas 21 anos, mais vendido até então. Ora, vamos ouvir, para iniciar a emissão de hoje, ou para continuar, dois temas que marcaram, sem dúvida, a carreira da cantora. Perfect, de 95, e de 98, o tema Thank You, um dos muitos nomeados para os Grammys, alguns deles ganhos pela própria Alanis Nadine Morissette. Alanis Nadine Morissette é o seu nome completo, e, em alguns casos, foi também o seu nome artístico, Alanis Nadine, que no Star Search, num programa televisivo, no qual também participou, por exemplo, Britney Spears, Alanis Morissette apresentava-se como Alanis Nadine, no princípio da década de 90, já nos Estados Unidos. Ora, vamos então ouvir estes dois temas. Começamos com Perfect, da cantora Alanis Nadine Morissette. Sometimes it's never quite enough. If you're flawless, then you're in my love. Don't forget to win first place. Don't forget to keep that smile. To measure up, make me thank you. 2000 trouxe mudanças para a cantora do Canadá. Alanis Morissette começou a fazer a produção do seu próprio disco. Teve algumas complicações com a Maverick Records que quase resultaram no rompimento do contrato. Inclusive, ela teve que contratar advogados para conseguir conversar com a editora. A coisa tomou contornos mais simples quando, numa situação limite, Madonna, na altura diretora da Maverick Records, interviu, falou com Alanis Morissette e a verdade é que não só a pressão diminuiu, como surgiram dois álbuns no mesmo álbum. Under Rug Swept foi o primeiro trabalho que lançou com 11 faixas e o segundo, Fist on Scraps, um álbum que continha apenas 9 faixas e num estilo bem diferente da cantora que, aliás, se foi reconstruindo dia após dia. Ora, a cada álbum via-se a evolução da cantora que lançou sucessos como Hands Clean, por exemplo. Tantos outros que foi compondo ao longo da sua carreira. De todas formas, apesar de ter um estilo mais trabalhado, a cantora não conseguiu vender tantos álbuns quanto vendia anteriormente. A época de Chopper e Ironic parecia já ir longe, muito longe, para a cantora Alanis Morissette. Ora, estes são precisamente os próximos temas que vamos escutar nesta noite de quarta-feira, em que lhe trazemos mais algumas músicas de Alanis Morissette. You from New York, you are so relevant. You reduce me to cosmic tears. Was free. when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Do think it's like rain on your wedding day. It's a free ride on your royalty pay. It's the good advice, such a dusted and play. And who would have thought it's bigger? Fechamos com dois temas que talvez tenham sido os que mais longe levaram a cantora canadiana. Vamos ouvir Hands Clean, que já faz parte desta nova etapa da cantora, e depois um tema que ficou para a história de Alanis Morissette, That I Would Be Good, um tema que originalmente foi interpretado para One Play da MTV e foi mais tarde lançado em CD numa versão estúdio. Ora, é com estas duas músicas que fechamos a edição de hoje do Musical e nesta noite de quarta-feira, em que, como já referido, temos aqui algumas coisas a anunciar, houve aqui um pequeno atraso. Esta informação será comunicada durante a madrugada de hoje, mas fique atento porque há notícias para divulgar, ainda que não sejam as melhores. Ora, pois muito bem, tenho a continuação de uma ótima noite e eu volto daqui a pouco para mais uma edição de Hora Zero, num estilo bem diferente. Fique bem, boa noite. E até amanhã. If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. That weight and you keep your firm body. Ooh. that I would be good, even if I gained 10 pounds, that I would be fine.